vida assim. Pra mim está sendo ruim. Em busca da felicidade eu sigo um caminho sem fim. Procuro saber onde anda esse alguém que me faça fluir. Lutando por esse momento carente de afeto eu sofri. Cansado da desilusão, em busca de uma paixão. Pois sinto que já estou perto de me refazer da solidão. Feliz e que eu possa amar. Tentei tantas vezes assim. Pra mim está sendo ruim. Em busca da felicidade eu sigo um caminho sem fim. Procuro saber onde anda esse alguém que me faça fluir. Lutando por esse momento carente de afeto eu sofri. Cansado da desilusão.